Adiciono o Chame agora Recife, frequência 1251, Lanterna 13325, bom dia. Poderia confirmar a cega primária, por favor? 125, decimal 1. 5135, obrigado. Salvador 3153, pode voar Duna, DC 2000, visual, interceptar mesmo só. Mantendo perfil descendo para 2000, ajuste no 015, reporte estabilizado. Mantendo o perfil, não tem como voar Duna? Salvação Eco para Recife. 3890, bom dia. Eco confere, pronto, cópia. Negativo, pronto. Recife autorizado, 330, asterisco 58. Decola da 10, curva esquerda, saída Puca, transição Aracaju. Controle 120, decimal 80, transponder 5025. Autorizado 330 para Recife, Delta 58, decolada 10, vira curva esquerda, saída Puca, transição Aracaju. 1208 é o controle, 5025 é o transponder, tá? 3890-01. 3890, correto, pole position, passo pronto. Bom dia, Oceaner 62 do Nuno, ciente da informação Eco. 6211, informação Eco, confere, Galeão 34, pronto, cópia. Siga. Autorizado, Galeão 340, via Pesolo 10. Decola da 10, direita, saída da Euleda, após voo direto, bridge. Controle 120, decimal 8, e seu transponder 5027. Gente, o Xenero 62 Nuno, está autorizado Galeão 340, via Pesolo 10. Decola 10 na curva direita, da Euleda, Leda voa bridge, 208, controle 5027 no transponder, portão 5, 62 Nuno. 6219, portão 5, reporte pronto. Cara, obrigado. Jornal do Brasil, tá 3153, lembrou? 3153, bom dia. Táxi Alfa, reporte da Juliette. Alfa, da Juliette, é. Próxima Alfa, tá 3153. Zona 53, prossiga portão 03. Portão 03. ground, good morning, Oceania 6211, position 5, push and start. Confirme. 6216, position 6, push and start. Two, one, one, clear, push and start, callback taxi. Clear, push and start, callback for taxi. 4-5, com meu 15, hein? Acima. 1963. Afirmou. Autorizado. Galeão, 360, via Persolu 10. Desmata após conforme a rota do plano. Recola 10 direita, saída da El Leda, pós-Leda, vou direto bridge. Controle 1208, transponder 5034. Autorizado o avião via 360, da El Leda bridge, máximo. Upper Zulu 10, aerolinha 120, 18, 5034, transponder o 1903. Alô 963, correto, reporte pronto. Vai reportar pronto. Para pushback, acionamento da 38-90-01. No 1 autorizado, reporte táxi. Autorizado, vamos para o táxi, então 38-90. Ground Vecina 6211, request taxi 94 on board Guarulhos, 3 hours and 15 minutes. Still 1-1, taxi by main apron, follow the Airbus Bridge 0 on Holy Shot Tower, 118.6. Calling Bridge 0 to holding point on holding point 186611. subir a Índia, quando espera a torre, 1895. Corre, são 18h30. Bom dia, Gol 1865, ciente da informação ECO, autorização Brasília. 5, autorizado, Brasília, nível 36, decola 10, curva direita, saída rua elétrica, controle 120.8, transponder 5037. Autorizado Brasília, 370, decola da 190, primeira curva de direita, arbor Elefa, o controle 208, transponder 3037, Gol 1865, forma que está na box 190. O transponder 5037, 5037, e coteja o nível novamente, por gentileza. 5037, autorizado 360. Correto, reporte pronto, 865. Pronto, puxa acionamento, Gol 1865. Puxa em coordenação com a equipe de solo, reportado. Reportará. Apache, good morning, Ocean Air 6211 airborne, leaving 1200 flight level 340, dial departure. Ocean Air 6211, radio contact, climb at level 340, after 2000 feet, clear to leader. 2000 feet, direct leader, climbing out 340, Ocean Air 6211. Confirme. 1963, dando 8 para o estacionamento. 963, correndo com a sua equipe de solo após o traço da sua companhia passar a cauda, se inicia. Para o táxi Gol 1865, 3 horas e 45, alternando Palmas, PUB 1118. Autorizado, Pátio Índia, ajuste 1015, ponto espera torre, 18612. Pátio Índia no ponto espera, 18612, Gol 1865. Estabilizado, 9063. 9063, torre 19, decimal 6. 18, 6, Bombardier, o azul, Alfa e Yankee Victor. Yankee Victor, prossiga. O Alfa Yankee Victor está no pátio 3, pede autorização de reboque, pátio principal, posição de número 8, entrar ciente. Obrigado, até a saída do pátio 3, Yankee Victor. Obrigado. Até a saída do pátio 3, o Yankee Victor. O Yankee Victor está ciente até a saída do pátio 3. Brasília 360, decola da 10, direita, Arboela essa, controle 1208, transponder 5044. Obrigado, Brasília, nível 360, via Brasil 17, decola da 10, na Arboela essa, controle 1208, após, transponder 5044, para o transporte 597. 3597, correto, reporte pronto, portão 4. Vai botar pronto no 4, 3597. Bono 963, pronto, táxi, tem 98, 98 a bordo, 3597. Fernando? Campinas. Obrigado, táxi via pátio Índia, ajuste no 0 no 5, pátio espera a torre, 18612. Pátio Índia, seu ajuste. Bom dia, Gol 9063 para livrando o seu. 3, bom dia. Reporte antes da Juliette. Antes da Juliette, 9. Alô, Salvador, na escuta do Mike, que foi Ray Charles. Bom dia, Mike, que foi Ray Charles, solicitando autorização de reboque da posição Finger de número 7 para a posição Finger de número 6. Gente, Mike, que foi Ray Charles, aguarde instruções. Gente, não aguardo. Yankee Victor autorizado, prosseguir até o portão 8. Alfa Yankee Victor autorizado, ciente. Salvador, bom dia, voo 865 na Armor, tá passando 1010. Voo 865, contato radar, sou para o 360, radar. 360, solicita a coordenação para a sessão 380. Cliente, aguarde. Aguarde. Juliette, 9063. Atenta ao reboque da Azul, após o mesmo, prossiga portão 5. 5, preto. Boa noite, 65, autorizado nível final 380. Para o 65? Autorizado nível final 380. Muito obrigado, 380. Bom dia, 963, tá bom? Vamos 963, contato radar. Vou para o 360, que é o Dayon. 360, Dayon. Vou no 963, autoriza o foro de lida? Após 2000 lida. 2000 lida. Alô, Salvador. Mike X-Ray está autorizado ao reboque do finger de número 7 até o finger de número 6. Que Vitor confirme a posição. Qual que Anki Vitor confirme a posição? Richard autorizado, prosseguir até o 612. Sim, será feito, graças. Salvador Azul Alfa Yankee Victor, informa perto do reboque, obrigado e um bom dia. Gente, bom dia. 3597 está pronto para o táxi, o senhor ouvinte 108, 540, autonomia alterna Campinas. No 7, via Índia, ajuste no 0, no 6, ponto espera a torre, 18, 6. 7, 1, 0, no meio, ajuste agora pela Índia, ponto espera 18, 6, com a torre, 3, 5, 7. Haveria alguma possibilidade de coordenar junto ao centro, vamos já pro de bridge? Voo 1865, chama Recife, frequência 1260. 260, onde? Paulo Salvador, Mike X-Ray Charlie, informando o término de rebote na posição Singer de número 6. X-Ray Charlie, ciente, bom dia. Gratidão, bom dia. Nove meia três, chama Recife, 1265. Obrigado. controle Salvador é o TAN 3527. 3527, contato radar, estou para o 360, você dá arco elétrico. Ok, 360, confirma as instruções finais. Sai da arco elétrico. Arco eleva, o TAN 3527. Gol 1649, possibilidade de aprovar a posição Duna. Negativo Duna, mantendo perfil descendo para 2000 e reporte estabilizado. Ajuste em Salvador no 016. 2000.